agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje, com Cristina Pinheiro. Consenso. Foi o que se obteve no setor turístico de Foz do Iguaçu após o pico de visitantes no feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, no que diz respeito à necessidade de melhorias na estrutura do turismo local para que mais turistas possam ser recebidos e, o que é mais importante, com mais qualidade na experiência de visitação. Na sexta, no sábado e no domingo, e com menor intensidade na segunda-feira de Tiradentes, houve registro de filas e congestionamento nos principais pontos de visitação. No Parque Nacional do Iguaçu, o ritmo era industrial, com lotes de turistas subindo e descendo dos ônibus, entrando e saindo da trilha de acesso ao Mirante da Garganta do Diabo e aguardando de forma paciente no elevador panorâmico ou nas filas para o retorno ao centro de recepção de visitantes. No Complexo Turístico Itaipu, até pela menor quantidade de visitantes, a espera não foi tão grande e a experiência não foi tão afetada. Nas filas das pontes fronteiriças, em compensação, foi preciso muita vontade de fazer compras ou passeios no Paraguai e na Argentina para suportar a demora para a travessia das aduanas da fronteira. Entre opiniões favoráveis ou desfavoráveis, porém, há quem diga que todo feriado prolongado é assim em qualquer lugar do mundo, o que não deixa de ser verdade. No Brasil ou no exterior, feriados são sinônimos de filas nas estradas, atrações e corredores turísticos. O que não pode ser desculpa, no entanto, para fazer vista grossa às carências estruturais e considerar supérfluo o que não apenas pode, como precisa ser melhorado. Duplicar a BR-469 até a entrada do Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, não é um luxo, mas uma necessidade de locomoção. Aumentar a frota do transporte coletivo nas linhas que dão acesso às cataratas Itaipu e Ponte da Amizade nos dias de feriado prolongado é outra medida que já passou da hora de ser aplicada, não apenas para os turistas ou para quem está a passeio, mas para os próprios trabalhadores que fazem escala de plantão nos atrativos, lojas e hotéis. Proporcionar alternativas para a distribuição mais equilibrada do fluxo de visitantes para que as multidões não se desloquem aos mesmos locais, nos mesmos dias, nos mesmos horários, é outro ponto que precisa ser discutido e trabalhado junto ao mercado e junto aos próprios consumidores, com informações e sugestões de roteiros de visitas. Foz do Iguaçu pode, por que não, tornar-se modelo na área de gerenciamento de fluxos turísticos, assim como já é referência com seu sistema de gestão integrada em outros mecanismos implantados ao longo do tempo. Capacidade o Destino Iguaçu e seus profissionais já provaram que tem, de sobra, basta querer trabalhar e fazer acontecer. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz. Telefone 3523-2211. Foz do Iguaçu, 26 de abril de 2014. Bom dia. Setor turístico de Foz do Iguaçu comemora bom movimento do feriado, porém, superlotação prejudica a qualidade das visitas. Diretor de Assuntos Internacionais da Prefeitura de Foz do Iguaçu pede reativação da balsa entre Foz e Puerto Iguaçu para diminuir filas na fronteira. Ecomuseu de Itaipu terá exposição em alusão ao centenário de emancipação do município de Foz do Iguaçu. Companhia Aérea LAN apresenta ao mercado seu voo diário entre o Peru e a Terra das Cataratas. Projeto que regulamenta atividades das agências de turismo é aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília. 11 horas e 9 minutos, o CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. CBN Turismo. 11:14, temperatura em Foz do Iguaçu de 23 graus. Previsão do tempo para hoje em Foz e região da Tríplice Fronteira é de sol entre nuvens e temperaturas que caem para cerca de 15 graus no período da noite. A possibilidade de chuva, segundo o CIMEPAR, do Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, é praticamente nula. Para o domingo, sol entre poucas nuvens e temperaturas entre 14 e 25 graus. Para segunda-feira, sol entre nuvens e temperaturas entre 13 e 25 graus, sem previsão de chuvas. Se você vai viajar de madrugada ou no início da manhã, entretanto, fique atento quanto ao registro de muita neblina. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que segue fechado até o meio-dia, em razão de obras programadas pela Infraero na pista do terminal. Na BR-277, o pico de movimentação no sentido Foz do Iguaçu foi registrado na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu por volta das 9 horas da manhã. Neste momento, o tráfego segue mais intenso no sentido Foz, com recomendação de cautela nos perímetros urbanos e no trecho de pista simples entre Matelândia e Santa Teresa do Oeste. Em Foz do Iguaçu, atenção quanto ao movimento no trevo da Avenida Costa e Silva e na rotatória do Charrua. No trevo da Avenida Paraná, reduz a velocidade ao aproximar-se das obras e respeite a sinalização. E vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com Thaís Montenegro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cris. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste, no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal para os dias de sábado. Cris? Obrigada, Thaís. E na BR-469, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e alguns dos principais hotéis e atrativos da fronteira, o movimento é maior no sentido Parque Nacional do Iguaçu, com necessidade de precaução por parte do motorista em pontos como as curvas do rio Tamanduá e a rotatória de acesso ao aeroporto internacional. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, a movimentação é mais intensa no sentido Puerto Iguaçu e há registro de filas na passagem pelos guichês da aduana argentina. As filas tendem a aumentar no período da tarde em razão dos fluxos de turistas brasileiros em direção a Puerto Iguaçu. A recomendação ao motorista é de que tenha em mão seus documentos pessoais como forma de agilizar o processo de fiscalização. E vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio em Foz do Iguaçu, novamente com Thaís Montenegro. O dólar está cotado em Foz do Iguaçu a 2,26 para compra e 2,35 para venda. O peso argentino está cotado a 0,21 para compra e 0,25 para venda. O guarani, R$1,00, compra 1.870 guaranis e 1.970 guaranis são necessários para a compra de R$1,00. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,10 para compra e 3,30 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigada, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 100 mil litros de águas por segundo, cerca de 50% acima do normal para esta época do ano e garantia de belas fotografias tanto do lado brasileiro como do lado argentino na usina de Itaipu e todos os atrativos do complexo turístico que estão abertos tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:18 e quase 40 mil visitantes passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu durante o feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes, superando a expectativa no principal atrativo turístico da fronteira, que esperava receber cerca de 35 mil visitantes. O repórter Vassi Álvaro esteve lá no finalzinho da tarde de Tiradentes e conversou com turistas que visitaram o atrativo. Confira. O movimento de turistas no Parque Nacional do Iguaçu durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes chegou próximo da marca de 40 mil visitantes. O maior fluxo foi registrado no domingo, quando mais de 16 mil pessoas visitaram o local que abriga as Cataratas do Iguaçu. Muitos turistas escolheram a segunda-feira para retornar às suas cidades de origem. Por isso, foi o dia que registrou um movimento mais tranquilo durante o feriado. O turista Domingos Fernando Pereira, de Campo Mourão, falou sobre o encanto de uma das sete maravilhas da natureza. Ah, emocionante. É fantástico. É coisa que a gente não... Eu já devia ter vindo, né? Não, tem que conhecer. É, só vendo pra, de perto para ver como é que é. A viagem de Maria Cristiane Leite Leal foi um pouco mais longa, da cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira vez que ela visitou a Terra das Cataratas e aprovou o passeio. Fantástico, muito mais bonito do que eu imaginava, entendeu? Certamente eu vou voltar na próxima oportunidade. Olha, assim, a cidade é bastante agradável, né? Parece que tem uma qualidade de vida muito boa. Eu recomendo. Muito bom, é maravilhoso. Com mais de 38 anos de profissão, o guia de turismo Noé José dos Santos ressaltou o alto movimento no Parque Nacional do Iguaçu durante todo o feriado. Ele também lembrou da necessidade de adequações no local para poder comportar o fluxo intenso registrado em datas como esta. Está havendo um fluxo muito maior. Podemos considerar também a eleição das cataratas, que despertou muitos vizinhos nossos, latinos, né? Não podemos contar muito com o estrangeiro, não é a época do estrangeiro, mas os nossos vizinhos são uma população muito grande, além de brasileiros, que é uma população muito grande. Páscoa é o maior feriado. Sempre falamos, sempre enfatizamos, inclusive, com relação à necessidade de transporte aí dentro. O carnaval, por exemplo, teve 15.600 pessoas num dia, foi o domingo do carnaval. Quer dizer, uma estrutura suficiente devido também à necessidade da preservação ambiental. Há uma velocidade que tem que ser obedecida. Fora disso, eles não podem, pode ter 30 ônibus ali, mas não vai conseguir fazer rodar tudo, né? Tem essa questão também que é bem importante. Neste ano, o Parque Nacional do Iguaçu teve a melhor visitação trimestral desde que iniciou a contagem em 1980. De janeiro a março, passaram pela unidade de conservação 431.359 visitantes, quase mil a mais do que o número registrado no mesmo período do ano passado. Vaci Álvaro, para a CBN Foz. 11 horas e 21 minutos, informações de Vaci Álvaro aqui nas ondas da CBN Foz. E os números de visitação ao Parque Nacional do Iguaçu, confirmados pela concessionária Cataratas S.A., são de fato impressionantes. No total, nos 4 dias do feriado prolongado, 39.675 brasileiros e estrangeiros visitaram as Cataratas do Iguaçu pelo lado brasileiro, com 16.750 pessoas conhecendo o atrativo somente no domingo, maior movimento da história na unidade de conservação. Os feriados de Páscoa e de Tiradentes levaram também 13.783 visitantes aos atrativos turísticos da Itaipu Binacional, que tinha expectativa de receber 11 mil. O número representa um aumento de 67% em relação ao feriado de Páscoa do ano passado e também foi quase 30% superior ao movimento registrado nos 4 dias de carnaval deste ano. De acordo com o Complexo Turístico Itaipu, a proximidade dos dois feriados nacionais puxou os números do setor para cima no ano passado. E não houve a mesma coincidência. Aliás, no ano passado não houve a mesma coincidência. A Páscoa foi comemorada no final de março e o feriado de Tiradentes caiu em um domingo. O dia de maior movimento neste feriado foi o sábado, com 4.005 visitantes, seguido de perto pela sexta-feira, com 3.972 atendimentos. CBN Turismo. 11 horas e 23 minutos e após as filas quilométricas do feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes na fronteira entre Brasil e Argentina, o setor turístico de Foz do Iguaçu voltou a cobrar providências em relação à demora para a travessia da aduana de Puerto Iguaçu, provocada pela lentidão nos controles migratórios e aduaneiros realizadas pelas forças argentinas no local. A busca por alternativas fez parte da pauta de uma reunião mantida pelo diretor de Assuntos Internacionais da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Mohamed Barakat, e o coordenador da aduana argentina, Sérgio Rios. E em entrevista ao programa CBN Foz na última terça-feira, Barakat recordou que há décadas debate-se o mesmo assunto sem que soluções completas e duradouras sejam aplicadas. Ele conversou com Guilherme Wojciechowski, que acompanhe. Eu estou aqui em Foz do Iguaçu. Meu pai foi o primeiro mascate que chegou a Foz do Iguaçu em 1950. Então, nestes primeiros anos, 100 anos, eu sou testemunha de 64 anos. Foz do Iguaçu, há 64 anos atrás, era mais ou menos 20 mil quilômetros quadrados e mais ou menos 20 mil habitantes neste grande município. Hoje, nós nos estamos mais uma fronteira. Nós estamos bem no centro do Mercosul. Agora, Nesta região, que era antes 10 mil ou 20 mil, há 50, 60 anos, temos mais de 1 milhão de habitantes, contando Paraguai e Argentina e Foz do Iguaçu. Então, por isso, claro, precisamos de uma infraestrutura para este milhão de pessoas poder se comunicar, poder se passar de um lado para o outro. E a nossa economia de três fronteiras depende muito, mais de 50%, 60% de turismo. Por isso, precisamos oferecer para os turistas que chegam a Foz do Iguaçu a melhor meios de comunicação possíveis para ir e vir. Agora, eu estou vendo que os argentinos, eles não estão vendo isso. E eu sempre também defendi fronteira seca, quer dizer, aduanas não deve ser na divisa. Não deve ser ali na cabeceira da ponte, tem que ser um pouco mais para trás, né? Pode ser em qualquer ponto, menos na divisa. E o Brasil tem disso. Ponta Porã é uma avenida no meio. Livramento, uma avenida no meio. Não está acabando o mundo. Hoje as fronteiras estão dentro do computador. Quer dizer, não é mais na terra. Então, por isso, precisamos trabalhar juntos, brasileiros, paraguaios e argentinos, de resolver isso. Porque a nosso povo aqui, a nossa região, depende do turismo. Precisamos mais gente, e mais gente vai vir para Foz do Iguaçu e para a nossa Três Fronteiras. E isso podemos oferecer para o nosso povo melhor emprego, e as riquezas vêm com quem vem visitar a nossa região. E a gente sabe que imediatamente, pelo menos, não existe uma possibilidade, não existe uma previsão, pelo menos, de mudança com relação ao sistema de fiscalização ali na ponte Tancredo Neves. Agora, existe uma proposta também que o senhor comentava aqui com relação a reativar o serviço de balsa entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu? Sim. E também, antes das pontes, era sistema de balsas. E o sistema de balsas, eles podem ser uma parte de turismo também. Eu tenho certeza, muitos turistas, eles vão gostar muito de passar de um lado no outro na balsa. Isso é importante. E eu sinceramente já mandei uma carta para os ministros paraguaios, quando era uma reunião na Codifoz, na Itaibu, dizendo naquele carta que acreditamos que entre Cidade Leste e Foz do Iguaçu deve ser implantado um sistema de balsas. Que o sistema de balsas também pode colocar mais ou menos, depende do fluxo das pessoas. Eu acho, porque este ponte, a segunda ponte, devia sair há muito tempo. Então, o sistema de balsas, eu acho, deve ser implantado urgentemente entre Foz do Iguaçu e a Cidade Leste, também com o Paraguai. E outra coisa, não vamos esquecer, também segurança. Eu acho que todo mundo está sabendo que a lei de implantação de câmaras de vídeo de Foz do Iguaçu, eu fui o autor quando vereador. Isso foi em 1997. E o prefeito Reni Pereira vai implantar agora mais 130 câmaras de vídeo. Eu acho esse sistema de vigilância turística deve ser nas três fronteiras. E ali precisamos o apoio e ajuda dos governos federais, das três nações, estaduais e municipais. De quando vem o turista para Foz do Iguaçu e para a nossa região, sempre ele está em casa, tem medo, está observado. Isso eu acho que precisamos, esta infraestrutura seja trabalhada e seja feita. Palavras de Mohamed Barakat, diretor de Assuntos Internacionais da Prefeitura de Foz do Iguaçu, sobre as alternativas para a diminuição das filas na travessia da fronteira entre Brasil e Argentina via ponte Tancredo Neves. Esta entrevista está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. No ano do centenário do município de Foz do Iguaçu, o Ecomuseu deve exibir, em alusão à data, uma exposição com alguns dos ícones da história do município. Os detalhes com a repórter Thaís Montenegro. Representantes das Secretarias Municipais de Turismo, de Meio Ambiente, da Assessoria Especial de Planejamento e de Itaipu Binacional se reuniram nesta semana para definir ações em conjunto para o centenário de Foz do Iguaçu. Um dos temas foi sobre a exposição fotográfica Pioneiros e Ícones de Foz, trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo e conduzido pelo fotógrafo Alexandre Schorsky, que retratou em estúdios pioneiros, ícones e representantes de etnias de Foz do Iguaçu. Ficou acertada a parceria do projeto com Itaipu Binacional, definindo-se a abertura da exposição no Ecomuseu de Itaipu, no dia 28 de maio, às 5 horas da tarde, permanecendo no local por aproximadamente 10 dias. Na sequência, será levada para outros pontos da cidade no decorrer do ano. Foram 24 ensaios fotográficos em estúdio, que foi especialmente montado na sede do Conselho Municipal de Turismo. O grupo é formado por percursores da área da aviação, agência de turismo, relojoaria, alguns descendentes de famílias pioneiras da região e representantes de outras nacionalidades. Além da parceria com a Itaipu Binacional, o projeto conta com a participação da iniciativa privada. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11 horas e 30 minutos. A seguir no CBN Turismo, já na volta do repórter CBN, vamos falar sobre a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que regulamenta as atividades das agências de turismo no Brasil. CBN Turismo até o meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. CBN Turismo. Onze horas e 34 minutos, temperatura de 24 graus em Foz do Iguaçu. A companhia aérea LAN apresentou ao mercado nesta semana sua nova opção de voo no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A partir de agora, o voo de Foz para Lima passa a ser diário, operado por aeronaves do tipo Airbus A319. De Foz, o voo LA2442 parte às 7h50 da noite, com chegada em Lima às 10h10, hora local. Do Peru para Foz, o voo LA2443 sai de Lima ao meio-dia e 10 e pousa na Terra das Cataratas às 6h10 da tarde. A ligação entre Foz e Lima permite, além de maior conectividade entre a fronteira e um dos países de maior destaque no turismo sul-americano, acesso a voos com destino à América do Norte e ao Caribe, sem necessidade de passar pelos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro ou Buenos Aires, poupando tempo e proporcionando até mesmo economia nas passagens. Está confirmado para junho o lançamento do passeio do catamarã no Lago do Itaipu, com saída do novo atracador posicionado nas proximidades da barragem da usina binacional, integrado ao complexo turístico Itaipu. O passeio será apresentado oficialmente ao mercado na primeira semana de junho, durante a realização do Festival de Turismo das Cataratas. Detalhes como itinerário, horários e preços ainda estão sendo definidos pela empresa Macuco Safari, operadora do catamarã. CBN Turismo. A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira em Brasília o projeto de lei número 5120 de 2001, que regulamenta as atividades das agências de turismo, estabelecendo suas responsabilidades e obrigações. A proposta do deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, recebeu 11 emendas feitas pelo Senado e segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff, que poderá aprovar na íntegra, vetar parcialmente ou vetar integralmente o projeto. A aprovação na Câmara aconteceu justamente em 22 de abril, data de comemoração do Dia dos Agentes de Viagem. Para o secretário nacional de Políticas de Turismo, Vinícius Lumertz, a nova legislação dará legitimidade às empresas e segurança aos turistas na hora de programar suas viagens. Segundo Lumertz, a relação de confiança entre clientes e empresas e a constante qualificação do setor representam avanços para atividades turísticas no país. Qualificação desse ambiente de recepção, ela é central no desenvolvimento de um destino. A qualificação é fundamental para a organização do setor. Do ponto de vista do relacionamento com a clientela, significa uma relação de confiança. Já o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Antônio Azevedo, disse que a lei é uma reivindicação antiga e que abre um novo momento para o turismo, dando reconhecimento jurídico à atividade. Pelo texto atual do projeto, as agências deverão mencionar nos impressos promocionais o nome das empresas responsáveis pelos serviços turísticos contratados. Já a oferta deverá indicar o preço total, as condições de pagamento ou financiamento, a responsabilidade legal pela execução dos serviços e eventuais restrições e as condições para alteração, cancelamento e reembolso. Com a nova regulamentação, as empresas terão de se enquadrar em agências de viagens ou em agências de viagens e turismo. Essa última com as atribuições e responsabilidades das atuais operadoras de turismo. O texto prevê, como atividade privativa das operadoras de turismo, o planejamento e a organização de viagens turísticas, a recepção, a transferência e a assistência especializada aos viajantes, a organização de programas, serviços e roteiros de viagens e a organização de programas e serviços relativos a viagens educacionais ou culturais. Se as agências descumprirem as normas da futura lei, estarão sujeitas, além das sanções penais, às penalidades de advertência por escrito, multa, interdição, suspensão ou cancelamento do registro. O projeto proíbe ainda o exercício das atividades de agências de turismo por pessoas físicas. CBN Turismo. 11:39, e numa discussão que interessa diretamente ao setor turístico de Foz do Iguaçu, a Câmara Municipal realizou na noite desta sexta-feira uma audiência pública para discutir o tema da mobilidade urbana. Quem esteve por lá e acompanhou os debates foi o repórter Vassi Álvaro. Na noite desta sexta-feira, foi realizada na Câmara dos Vereadores de Foz do Iguaçu uma audiência pública para tratar as questões relacionadas à mobilidade urbana. A audiência foi proposta pelos vereadores Gessane da Silva e Dilto Vitorassi e contou com a participação de representantes de vários setores da sociedade, com destaque para um grupo de aproximadamente 50 ciclistas. O vereador Dilto Vitorassi comentou a necessidade do apoio dos governos estadual e federal na liberação de recursos e obras para a melhoria da mobilidade urbana no município. Agora é o momento que começa a se discutir o orçamento da União, dos estados, e nós precisamos fazer com que essas pessoas estejam presentes com projetos acabados, fazer a apresentação junto ao governo federal, porque estas obras, a rigor, são do governo federal e do governo estadual, porque o município sozinho não resolve. Eles já fizeram os contornos no Pato Branco, fizeram em Beltrão, Cascavel é cheio de viadutos, Medianeira também, e a cidade de Foz do Iguaçu, uma das 100 maiores cidades do país, tem esse problema grave. Gessane da Silva comentou sobre os objetivos da comissão permanente relacionada ao tema. O vereador também ressaltou a importância da participação popular. Proposta, a gente vai trabalhar justamente nesse acompanhamento, desse planejamento da cidade. Nós temos aqui, daqui 2 anos, já o plano diretor. Então, eu acho que essa comissão tem uma responsabilidade de estar vendo de perto essas necessidades locais, buscar maneiras de estar construindo projetos e discutindo junto ao governo do estado, ao governo federal, recursos, para que Foz do Iguaçu saia dessa condição de atraso que está comparada às cidades de porte como Cascavel, como Maringá, que está muito à frente nessa questão de obras estruturantes da cidade. Temos também um cidadão que vive o dia a dia da cidade, ele está lá na rua, ele está lá às vezes querendo atravessar uma avenida e não consegue porque não tem uma calçada adequada, não tem uma sinalização adequada, então esse cidadão pode contribuir muito com essa audiência pública. Felipe Lopes de Souza, estudante do 8º período de arquitetura, comentou sobre a importância da contribuição da sociedade na causa da mobilidade urbana e também citou alguns problemas vivenciados. Nós usamos a cidade a todo momento. Nós nos locomovemos através delas e nós percebemos que com o crescimento de Foz do Iguaçu, há uma dificuldade muito grande de a gente ir de um ponto a outro. E então, essa é a importância de nós, alunos, estamos participando como pessoas atuantes da sociedade para a gente estar botando em prática os conhecimentos que a gente adquire na faculdade para estar discutindo na audiência pública, para estar ajudando os vereadores, as pessoas. A gente percebe que tem ciclovias em determinados pontos da cidade, mas não em todos. A cidade não está interligada, no caso do quesito ciclovias. Um dos maiores interessados na causa, os ciclistas de Foz do Iguaçu acompanharam a audiência após uma bicicletada realizada entre o Shopping Cataratas e a Câmara Municipal. Exibindo faixas, eles reivindicavam por melhores condições de segurança e ciclovias. Helder Peixoto citou alguns dos benefícios da prática e apontou os principais problemas enfrentados pela classe no município. Muito importante essa reivindicação. Trata-se de uma mobilidade urbana. Então nós vamos lá para dar força, nós estamos levando umas faixas aí pra, de incentivo, né? Do incentivo da bicicleta na rua, né? Da, é um meio de transporte, como um meio de transporte para a moçada se conscientizar, né? Tem muito buraco, realmente. Tem que ter mais ênfase, as pessoas competentes, órgãos competentes, agora tem que ter mais e se envolver mais nessa situação, porque as Foz do Iguaçu é uma cidade turística, né? Os resultados da audiência desta sexta-feira serão compilados num documento que deve ser entregue para a Prefeitura Municipal. Vaci Álvaro, para a CBN Foz. 11 horas e 43 minutos. CBN Turismo. Um projeto de lei apresentado pelo vereador Edílio Dallagnol prevê a disponibilização por parte da Prefeitura de internet gratuita em dois pontos de grande circulação de moradores e visitantes aqui em Foz do Iguaçu. Em entrevista a Guilherme Fotikovski, aqui nas ondas da CBN, Edílio explicou que a intenção é disponibilizar o acesso à rede municipal de computadores no terminal de transporte urbano e na rodoviária internacional, beneficiando também os turistas que visitam o município. Internet na rodoviária, e aí numa discussão um pouco mais ampla aí, eu achei melhor ampliar para o TTU, terminal urbano, né? Nós passamos nessa cidade muitos turistas, sabemos que é uma cidade que depende praticamente do turismo, e achei um absurdo não disponibilizar a internet na rodoviária, né? E aí colocamos o projeto aprovado na rodoviária e fiz uma emenda para o TTU, que também foi aprovado e deve ter sido sancionado, e aí deve começar, então, para ser instalado isso na cidade. É a era da informática, e nós, numa cidade turística como Foz do Iguaçu, é muito importante nós colocar isso para que a população tenha acesso. E a gente sabe que para que essa instalação ocorra, para que um sistema como esse possa começar a operar, isso exige um certo tempo, até com relação à instalação de equipamentos, enfim. Como é que isso está previsto? Existe um prazo de 60 dias para que possa ser oferecido este serviço? Nós já tivemos conversa com a administração, e a administração achou importante e disse que vai providenciar imediato a instalação. Eu creio que dentro desses 60 dias já venha estar funcionando, tanto na rodoviária como no terminal urbano. Palavras do vereador Edílio Dallagnol, de Foz do Iguaçu, em entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 45 minutos, foi realizado nesta semana em Foz do Iguaçu um workshop com a participação das secretarias estadual e municipal de saúde, defesa civil e corpo de bombeiros, com o objetivo de traçar o plano de ação da saúde para casos de desastres, com foco especial na Copa do Mundo de 2014. A parte teórica do workshop foi realizada no auditório do SESC de Foz do Iguaçu entre terça e quinta-feira. Em entrevista à reportagem CBN, o médico Vinícius Augusto, um dos palestrantes do último dia de ações, comentou a importância de unificar a conduta dos profissionais da saúde e da segurança pública. Esse evento é destinado à implantação de um protocolo que possa juntar as ações de diversas instâncias públicas, saúde, segurança, guarda municipal, defesa civil, para enfrentamento das situações de múltiplas vítimas ou de eventos de massa, como nós chamamos, né? Sejam catástrofes naturais, enchentes, vendavais, epidemias, atentados terroristas. Esse plano de ação se destina a unificar as ações dessas agências, de modo que haja uma ação coordenada, visando o melhor resposta possível para a população. Quando houver um evento de uma magnitude menor, normalmente esses serviços eles têm capacidade de sozinhos resolverem o problema das pessoas. Mas quando esse evento ultrapassa um determinado limite de número de pessoas ou de área de abrangência, é necessário esforço de várias instituições. Por isso, esse workshop demonstra para as pessoas um protocolo em que cada instituição coordenadamente colabora no enfrentamento desse evento. Já o secretário municipal da Saúde em Foz do Iguaçu, Charles Bortolo, destacou que o plano de ação da saúde para casos de desastres é uma ação necessária na cidade em razão do fato de que a Terra das Cataratas hospedará uma seleção durante a disputa da Copa do Mundo, a equipe da Coreia do Sul. Charles Bortolo falou também sobre os tipos de desastres que estiveram no foco da preparação dos profissionais da saúde. Quando você tem um evento da magnitude de uma Copa do Mundo, nós temos que a FIFA exige que todas as cidades que tenham, sejam sede ou que venham a receber uma grande quantidade de turistas ou até uma seleção estejam preparados para isso. Então, a intenção desse treinamento é unificar as forças de segurança de todas as cidades do país, inclusive o que está acontecendo aqui está acontecendo em todas as cidades do país. Esse workshop serve para unificar os protocolos de atendimento em caso de desastre. Então, nós podemos ter um desastre químico, um biológico, uma bomba, um ataque terrorista. Tudo isso tem que estar planejado com antecedência. Claro que nós temos um país maravilhoso, que raramente nós temos alguma coisa referente a isso. Mas nós temos que estar preparados para receber um evento como é a Copa do Mundo. Em paralelo às ações preventivas, continuam em marcha os preparativos no estádio Pedro Bastos, na Vila Holanda, que será utilizado como local de treinamento pela seleção da Coreia do Sul. O cronograma de obras está adiantado e a previsão de chegada dos jogadores coreanos é no final do mês de maio ou no início do mês de junho. A seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais sobre as novas passarelas que serão construídas do lado argentino das Cataratas do Iguaçu e as discussões sobre a atividade turística na Segunda Ponte e no Marco das Três Fronteiras. CBN Turismo até o meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. CBN Turismo. 11 horas e 52 minutos, a temperatura em Foz do Iguaçu está na marca dos 24 graus. E enquanto no lado brasileiro o projeto da nova trilha das Cataratas do Iguaçu demora a sair do papel, na Argentina as conversações estão mais adiantadas e vão vendo, na verdade, um trecho hoje desativado do circuito superior no Parque Nacional Iguaçu Argentina. No ano de 1982, uma enchente no Rio Iguaçu destruiu parte da trilha panorâmica situada nas imediações do Salto San Martín, um dos mais belos das cataratas. O plano agora é recuperar o antigo traçado e instalar uma nova trilha com passarelas metálicas no local, ampliando em mais um quilômetro o atual trajeto do circuito superior no parque. O investimento necessário é superior a 11 milhões de reais, com expectativa de conclusão no segundo semestre de 2014. CBN Turismo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, divulgou nesta semana o resultado do processo licitatório para a construção da segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná, ligando a cidade de Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. No papel desde 1992, a via será construída pelo consórcio Construbase, Cidade e Politec, que apresentou proposta no valor de 233 milhões de reais. O prazo para a finalização da nova ponte, que será do tipo estaiada, é de 3 anos a partir da data de assinatura do contrato. Em Foz do Iguaçu, a localização da segunda ponte, a poucos metros do Marco das Três Fronteiras, é questionada pelo movimento Iguaçu Águas Grandes, que defende seu remanejamento para uma posição mais ao norte, de maneira a não prejudicar a atividade turística no local. Na última terça-feira, os integrantes do movimento fizeram um ato público em Foz do Iguaçu. E quem acompanhou e nos traz os detalhes é o repórter Vassi Álvaro. Discutir ideias e propostas para o desenvolvimento sustentável da região da Tríplice Fronteira. Este foi um dos objetivos de uma reunião realizada pelo Movimento Iguaçu Águas Grandes nesta terça-feira em Foz do Iguaçu. O encontro foi promovido em alusão ao Dia da Terra, conforme destaca o coordenador do movimento, Nilson Rafaim. Hoje é o Dia Mundial da Terra, um dia de reflexão, né, sobre o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. No caso, nós estamos verificando com os irmãos argentinos e paraguaios, para ver que instrumentos jurídicos nós temos que permite, de forma legítima, a participação da comunidade nos destinos da região internacional, que é uma região estratégica para o desenvolvimento do continente. Uma das principais reivindicações do grupo é a implantação de um parque turístico trinacional na região do Porto Meira, local onde está prevista a construção da nova ponte entre Brasil e Paraguai. No lugar onde a gente propõe um parque turístico trinacional, querem fazer uma ponte para caminhões. Eu acho que dá tempo de rever. Hoje está anunciando aí a empresa vencedora da licitação, né? Tem 3 meses para fazer o projeto definitivo. Nós queremos, junto ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas, requerer um ajuste de conduta ou um ajuste técnico para viabilizar o parque turístico e a ponte, sem prejuízo do nosso patrimônio. Breno Wyant é empresário e morador do Porto Meira. Ele cita os benefícios que o Parque Turístico Trinacional poderia trazer para os moradores da região. Precisamos de algo palpável, algo sustentável, que realmente vá dar renda ao povo da região para anos. Um exemplo, o projeto Águas Grandes, ele vai proporcionar à população, ou à região toda, ou em si os 3 países, numa renda onde que muitas pessoas vão poder se beneficiar. Segundo Francisco Fialho, o projeto também é de grande importância para a Cidade Leste, no Paraguai. O movimento de turistas e sacoleiros no país pode diminuir consideravelmente caso a tarifa externa comum do Mercosul entre em vigor no ano de 2019. Cidade Leste está na beira de um abismo. Em 2019, entra em vigor a taxa de interna comum de 19% para 20%, em que todas as mercadorias que entrarem aqui dentro vão pagar 20%. Resultado, onde é que fica a Cidade Leste? Não digo que desapareça, mas vai levar um tranco muito violento. Então, meu Deus do céu, onde é que vai ficar essa gente toda? São mais de 80 mil famílias, vão ficar sem nada, sem emprego, vão ter que se virar. Então, tudo aquilo que nessa região pudesse beneficiar de forma ou de um jeito de poder arrumar emprego para essa gente toda é uma bênção de Deus. No final da tarde, o movimento Iguaçu Águas Grandes ainda realizou um ato simbólico no Marco das Três Fronteiras. Sementes de flores foram lançadas no local, onde o Parque Turístico Trinacional deveria ser instalado, conforme os organizadores do movimento. Vassi Álvaro, para a CBN Foz. 11 horas e 58 minutos. CBN Turismo. Um dos eventos que está movimentando o setor cultural na fronteira é o Festival Internacional de Corais, que acontece de maneira simultânea em Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Puerto Iguaçu. Neste sábado, a programação acontece no Teatro da UDC, no centro de Foz, a partir das 20h30 da noite. E no Centro de Convenções e Eventos de Puerto Iguaçu, a partir das 18h. A entrada é gratuita e a programação é variada, como destacou o maestro Gil Gonçalves em entrevista ao programa CBN Foz, edição da tarde. Nós temos a participação de corais de empresas, de órgãos governamentais e temos a participação de muitos grupos independentes também. Então vai ser uma mostra de música coral assim, bem diversificada, assim, bem rica. Cada grupo tem total liberdade de mostrar o seu trabalho, dentro do seu estilo, dentro da tua proposta. Esse ano os corais participantes são só brasileiros. Exceto o coro Espírito Santo do Paraguai, mas todos os corais participantes são dos mais diversos estados do Brasil, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, temos grupos aqui em Foz do Iguaçu nesse final de semana. O evento tem entrada franca para toda a comunidade de Foz do Iguaçu, quiserem ir, uma oportunidade assim única, toda a comunidade de Foz do Iguaçu está convidada. A programação do Festival Internacional de Corais estende-se até domingo, com as apresentações em Foz do Iguaçu marcadas para a UDC. Já em Missal, município às margens do Lago de Itaipu, hoje e amanhã tem a 13ª Deutsche Fest, a maior festa típica do oeste do Paraná, dedicada à cultura, à gastronomia e, claro, ao tradicional chope alemão. E vamos agora às opções de baladas para o final de semana na Tríplice Fronteira. Programação especial no Zeppelin Old Bar, que traz em sua programação um tributo ao Led Zeppelin neste sábado no Balinas Pub, Tem a apresentação do vocalista Eduardo Falak, ex-integrante da ex-banda Angra, ex-integrante da banda Angra. Também na Davi Fernando e Pedro Paulo e Alex no Woods Bar. E a ONU vem com programação aí diversificada para você aproveitar o seu sábado. A programação de cinema no Cine Boulevard vem com as atrações Capitão América, com exibição de quinta, sexta, domingo e segunda e quarta-feira às 5 horas. 7h30 da noite, 10 horas. E no sábado, 7h30 e 10 horas da noite, classificação 12 anos, é um gênero de aventura e também ainda exibição, o filme Noé em 3D, diariamente, legendado às 10h10 da noite, dublado às 5 horas da tarde e às 7h40 da noite. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 26 de abril de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Thaís Montenegro e Vassi Álvaro. A produção foi de Guilherme Wojtkowski. Hoje, com Cristina Pinheiro. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN, também no site cbnfoz.com.br, onde esse programa estará postado em instantes na íntegra, para que você possa ouvir e fazer o download. Fique agora em rede nacional com o repórter CBN, na sequência, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento: La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.